Então, uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Que possamos, nesta noite, compartilhar ideias, reflexões e possamos perceber algumas questões da vida que às vezes nos escapam, nos foge da importância que a nossa vida tem. Nosso tema da noite, o valor das pequenas atitudes, é uma busca, uma reflexão sobre a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa rotina. É uma tentativa de a gente dar mais sentido a coisas que aparentemente não têm sentido. Quando nós analisamos a vida humana, na maioria das pessoas, nós vamos ver que a vida ela é marcada por situações muito simples, corriqueiras, é o dever, é a obrigação, é aquilo que a gente faz no dia a dia, que parece que é só obrigação, que parece que é só ocupações para a gente se manter, para a gente sobreviver. E às vezes quando nós refletimos em algumas personalidades, em algumas pessoas, em algumas figuras históricas, a gente fica até pensando, por que que existem pessoas que se projetam tanto no meio, na sociedade, enquanto a maioria das pessoas tem vidas simples, vidas inexpressivas? E quando nós somos bem jovens, nós às vezes queremos ser dessas pessoas que se projetam muito, que tenham fama, influência, dinheiro, poder, até para boas ações. Muitas vezes nós desejamos ser grandes para podermos fazer muito. E é um sonho válido, tem o seu valor, sim. Mas a realidade da vida, para a maioria dos mais de 7 bilhões de espíritos reencarnados hoje no planeta, porque conta-se a humanidade já em bilhões aqui encarnados, e deve existir quase o dobro do outro lado esperando essa oportunidade. Então, como que se explica por que a maioria das pessoas tem vidas tão simples? Quando nós pensamos, então, que a maior parte do tempo em nossas vidas compreende de situações cotidianas, sem eventos de maiores expressões, e nós ficamos pensando no que o espírito aprende com isso. Qual que é a importância de uma experiência, de você, às vezes, passar uma reencarnação inteira como uma pessoa que é analfabeto, por exemplo, ou que vai ter ali os seus recursos, a sua possibilidade de ação na vida muito limitado. E às vezes as pessoas chegam ao final da vida com reflexões bem amarguradas, bem tristes, pensando, eu não fiz nada de bom. A minha vida só foi de trabalho, de obrigação, cuidei de família, cuidei do lar, trabalhei, sustentei. Às vezes os pais reconhecem, né, que conseguiram criar ali os seus filhos, mas tem pessoas que às vezes ficam amarguradas pensando, qual o sentido de uma existência tão simples? Mas se nós lembrarmos que o nosso mundo, o nosso universo, que a vida humana, ela é regida por leis sábias, por leis generosas, ela é regida por uma inteligência superior, nós vamos chegar à conclusão que não seria à toa uma existência simples. Que não é algo tão assim descabido quando nós temos em mente que nós somos um espírito em evolução e que esta vida é apenas uma dentre inúmeras. Não seria estranho a gente imaginar que também essa experiência da rotina, do dia a dia, tem uma grande importância, tem um grande valor. Nós podemos considerar então que o que somos e o que fazemos nesse tempo deve ter um significado maior em nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente nós atribuímos. Nós não valorizamos tanto as experiências simples da vida quanto elas deveriam ser valorizadas. Nós não reconhecemos o grande valor da rotina. E nós até dizemos muitas vezes, desabafamos, né, quando chega sexta-feira, que hoje é um dia de alegria, de felicidade, porque acabou a semana de trabalho, e aí vem o final de semana, e nós ficamos tão felizes, e aí chega domingo à noite, bate aquela tristeza geral, porque nós seremos reconduzidos a uma rotina. Não é assim? Muitas pessoas têm essa sensação. E às vezes até já se sentem incomodadas quando na sexta-feira já começam a falar de algo que vai acontecer no domingo ou na segunda, e isso já traz aquela emoção. Isso revela que nós temos uma dificuldade de aceitar a nossa realidade. de aceitar que a nossa rotina, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, as nossas obrigações são importantes para nós. Porque no fundo, esse sentimento mostra que ainda não valorizamos bem essas oportunidades benditas que são chamadas de rotinas ou de obrigações. Então nós vamos pensar nessa noite que a nossa vida, ela tem um tempo determinado aqui. Nós temos um prazo a cumprir de existência terrena. E pegamos como símbolo desse tempo que está marcado aqui, esse objeto da antiguidade, a ampulheta, que servia, e hoje ela é só um elemento decorativo, mas servia para marcar intervalos de tempo curto, uma hora, duas horas, dependendo do tamanho da peça. Nós podemos pensar que a nossa vida tem um tempo que está escorrendo como os grãos de areia dessa ampulheta. E vai chegar um momento que quando cai o último grão, é o último tempo que nós temos de permanência aqui na Terra. Nós também podemos pensar que cada um desses grãos que estão marcando a nossa passagem de tempo aqui por essa ampulheta imaginária, são essas situações cotidianas, rotineiras, simples, aparentemente sem importância. É tudo que nós estamos vivendo no dia a dia. É tudo que nós estamos fazendo no dia a dia está marcando a nossa passagem de tempo aqui na Terra. Nós teremos inúmeras outras oportunidades, é verdade. Nós poderemos, ao retornar ao mundo espiritual, passar pelos períodos lá necessários de aprendizado, de refazimento, retornar. Mas uma experiência terrena, ela é tão valiosa, ela é tão importante, que nós não podemos desperdiçá-la. E às vezes ela é o que falta, se for bem aproveitada, para alcançarmos estágios superiores de vida. Muitos não alcançaram ainda uma vida mais plena, uma vida mais harmoniosa, uma vida mais pacificada, porque estão apenas ao longo de inúmeras reencarnações repetindo experiências. Vivem por viver, trabalham por trabalhar, formam famílias por formar, seguem um curso de vida que é meio que levado a seguir. E muitas vezes a pessoa não aproveita em profundidade todas aquelas experiências que uma vida oferece. E é aí que o indivíduo ele percebe do lado de lá que ele precisa retornar, ele precisa voltar e fazer bem feito aquilo que ele não fez antes. E é por isso, então, que milhares e milhares de seres reencarnam todos os dias apenas para recapitular experiências. Essa reflexão é muito importante para verificar se nós não estamos nessa condição hoje. Apenas repetindo experiências, apenas retomando dia após dia vivências, experiências que nós já vivemos, que já poderíamos ter superado e que ainda não superamos porque não aprendemos tudo que essas experiências têm a nos ensinar. Não assimilamos todo o aprendizado que elas oferecem. E normalmente a gente tem capacidade de fazer esse diagnóstico, verificar se nós estamos realmente aproveitando a nossa experiência terrena, verificar se nós estamos realmente só vivendo ou se nós estamos realmente evoluindo. É ver o quanto nós nos empenhamos em viver bem, em fazer bem feito aquilo que nós temos por obrigação fazer, aquilo que nós escolhemos fazer na vida. É verificar o quanto de amor nós depositamos em cada uma das nossas ações. É verificar a boa vontade que nós temos em realizá-las. Ali nós conseguimos perceber. Ali nós conseguimos saber e sentir se realmente nós estamos aproveitando a experiência. Quando nós reclamamos muito de uma experiência que estamos vivendo, quando nós não descobrimos aquilo que a vida nos tem a ensinar, aquilo que ela tem a revelar sobre nós mesmos, nós estamos, na verdade, o quê? Apenas vivendo. Apenas estamos aqui presente, cumprindo muitas vezes obrigações, porque temos medo de consequências se abandonarmos essas obrigações. Mas o espírito em evolução, ele não pode fazer as coisas por medo. Nós não podemos fazer a coisa porque nós temos medo do abandono, da carência, porque temos medo de perder isso ou aquilo. Nós temos que fazer algo tentando descobrir o que aquilo tem a nos ensinar. O que aquilo tem a nos revelar sobre nós mesmos. E é daí que vem então a necessidade da reflexão sobre o modo como vivemos, sobre o modo como lidamos com as nossas experiências, porque o nosso tempo de vida, ele está passando. A nossa experiência, ela está transcorrendo. E nós estamos assimilando o que ela tem a nos ensinar? O que nós estamos marcando da nossa passagem aqui no mundo perante as outras pessoas, perante as leis divinas? O que nós estamos imprimindo no mundo da nossa experiência aqui? Nós vamos descobrir nesta noite que existe muita coisa boa que nós deixamos, mas também existem coisas que nós não fizemos e ainda temos que fazer. Enquanto tivermos um momento aqui de vida, pode ser um dia, uma hora, um ano, uma semana, nós ainda podemos fazer muito numa reencarnação, ou podemos fazer muito nesta atual encarnação. Mas para isso é necessária atenção aos nossos pequenas atitudes, as nossas ações diárias, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos. Nós podemos dizer, então, que o que marca a nossa passagem, o que são esses grãos de areia do tempo da nossa vida, são os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Tudo o que nós pensamos, tudo o que nós falamos e todas as nossas ações estão determinando o nosso futuro e estão deixando uma marca no mundo. Estão deixando uma marca nas pessoas, estão deixando marcas em nós mesmos. Então, o cuidado, a atenção é muito importante, é algo que requer de nós uma reflexão. E para que a gente possa fazer essa reflexão na noite bem embasados, vamos buscar na obra de André Luiz o que ele fala sobre pensamento, para nós percebermos o quanto eles são importantes em nossas vidas. Nesse livro extraordinário, Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 12, ele disse então isso: emitindo a onda das ideias que lhe são próprias ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. O que André Luiz diz aqui é que nós estamos diariamente criando ligações mentais uns com os outros, ligações que nós não percebemos, não apenas entre nós encarnados, mas entre nós e os desencarnados. E eles, à medida que pensam, que sentem, também emitem seus pensamentos, as suas vibrações mentais que nos atingem. Nós podemos nos imaginar vivendo como que num emaranhado de ideias, de pensamentos que circulam o planeta. Graças a Deus, nós não temos percepção para detectar essa nuvem ou essa rede intrincada de ideias e pensamentos que nos envolvem. Felizmente, o corpo físico bloqueia muito e nós não percebemos isso. Mas às vezes nós sentimos. É o mal-estar, é uma insatisfação, é uma raiva que nos toma conta ali sem termos conhecimento, é uma emoção que surge do nada, é algo inexplicável, que vem e nos visita, que vem e pede para entrar em nossa casa mental, e nós podemos ou não aceitá-la. É algo que vem e nos toca. Às vezes é o pensamento de alguém que irradiou, que está longe de nós. E aquele pensamento nos envolve. E aquele pensamento nos estimula para alguma ação. Assim como aquilo que nós também pensamos diariamente está gerando, está provocando reações em outras pessoas e até em espíritos desencarnados. O que nós pensamos é uma força poderosa. Hoje, em todas as casas espíritas, quando os espíritos se comunicam, eles falam: vibremos muito pelo planeta, oremos muito pelo planeta. Por quê? Nós vemos e sentimos a necessidade que o planeta, mais do que nunca, tem nos nossos dias, de orarmos, de pedirmos muito pela paz mundial. Porque há muito medo, há muito terror, há muita insatisfação, há muitas pessoas que não percebem a beleza da vida e pensam apenas nos aspectos negativos. E isso cria uma onda de dificuldades que envolve a todos. E E os nossos pensamentos, muitas vezes, de tristeza, de amargura, de raiva, de descontentamento, o nosso sentimento, às vezes, antagônico em relação às pessoas, às situações, que muitas vezes são trazidas pelos meios de comunicação e movimentam a opinião das pessoas, isso gera nas pessoas pensamentos que estão agindo e atuando intensamente em todo o globo. Hoje, diferente do passado, que nós não tínhamos meios de comunicação tão rápidos, então não existia essa onda mental mundial das pessoas focadas em um ato terrorista, por exemplo. Nos nossos dias isso tem. E é um perigo isso. Se todos começarem a ter pensamentos de medo, de desconfiança, terem pensamentos de desestímulo, de não quererem mais lutar porque acharem, vão achar que o mundo é um lugar inseguro, que não vale a pena viver. Se todos começarem a pensar nisso, nós teremos uma hecatombe mundial, um desastre mundial. Nós teremos um grande problema. Mas, felizmente, não existem só pensamentos desarmônicos no mundo. Felizmente, existem pessoas como nós hoje reunidos aqui, que temos fé, que acreditamos em Deus. Temos os nossos irmãos congregados em outros templos, também buscando ao seu modo Deus. Nós temos pessoas em várias partes do mundo cultivando ideais, indo trabalhar pelo próximo, idealizando obras de educação, de assistência. Então, esses pensamentos bons da humanidade, das pessoas que têm fé, que acreditam, que esperam, que trabalham pelo bem, que lutam e que trabalham sempre para o bem, também é uma força poderosíssima que contrapõe a essa onda mental triste. O grande desafio não é saber o que vai acontecer, porque nós já sabemos. Temos certeza que, independente do que o homem fizer na sua evolução, o destino dele é sempre assegurado por Deus para o melhor. Mesmo que passemos por dificuldades muito grandes, o nosso destino é impossível de não ser atingido. Ou, podemos dizer, ele é certeiro. Nós um dia alcançaremos a paz, a harmonia, ainda que tenhamos muitas lutas. Mas o grande problema não é isso. O grande problema somos nós, individualmente. Onde nós queremos nos situar hoje? Nessa onda mental perturbadora que envolve o globo ou nessa onda harmônica? Nessa onda de paz, de harmonia? É uma escolha que nós estamos fazendo todos os dias, pelo tipo de pensamento que nós acalentamos, pelo tipo de pensamento que nós produzimos, pelo tipo de emissões mentais que nós criamos. Quando nós ficamos, por exemplo, degladiando com alguém mentalmente porque ele nos magoou, nós estamos gerando pensamentos perturbadores. Nós estamos gerando pensamentos que nos sintonizarão com pessoas que pensam assim. Então, perdoar alguém que nos ofendeu é uma libertação para nós mesmos. É um bem que nós fazemos a nós. Porque ao perdoar o nosso irmão, nós já não criamos mais essa onda mental perturbadora. Já não estamos mais cativos a ele, nem a outros que pensam dentro dessa forma de pensar, de conflito, de contra-ataque, de agressão. Quando nós perdoamos, nós libertamos a nossa mente. Qual é a natureza de pensamentos que nós somos capazes de alcançar quando perdoamos as pessoas? São os pensamentos de seres que são assim, que já vivem isso. São os espíritos mais evoluídos. São aqueles que têm muito a contribuir conosco. Então isso nos mostra o quanto é importante no dia a dia nós policiarmos, cuidarmos muito bem dos nossos pensamentos. E que ninguém se sinta arrasado porque tem pensamentos difíceis ao longo do dia. É a nossa realidade. O que nós precisamos ter é a atitude positiva de, ao identificar que um pensamento não é bom, que ele não nos sintoniza com o bem, substituí-lo. Sem muita decepção, porque nós já sabemos que somos espíritos imperfeitos. Então, ter pensamentos de ordem inferior é a nossa realidade. O que não é mais para nós é o quê? É cultivá-los, é ficar alimentando-os, é ficar rememorando as situações difíceis para que eles se mantenham vivos em nós. Isso já não é parte mais da nossa vida. Isso vale também para o sentimento de culpa? Para todos os sentimentos de ordem inferior. Porque nós podemos reconhecer que erramos, assumimos o nosso erro, Mas a partir dali, trabalhar para revertê-lo. Não viver mais naquele ciclo de estar sempre retornando àquele estado de neutralização das nossas forças, porque lamentamos os erros. O sentimento de culpa é importante no início, quando a gente toma consciência que errou. Mas depois da consciência do erro, a única coisa que nos cabe é esperança e trabalho. É assim que o espírito consegue se reerguer das suas quedas. É assim que o espírito consegue progredir. Quando ele se conscientiza, mas ele não desacredita de si mesmo. Quando ele deixa de acreditar nas suas forças, ele bloqueia o seu potencial de crescimento. Nós vamos falar logo mais sobre isso. Então é importante que os pensamentos sejam muito bem cuidados por nós, porque a nossa vida será no futuro de cada um desses pensamentos que no dia a dia nós cultivamos, de cada um desses pensamentos que nós alimentamos. E André Luiz diz mais: estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente com mais estreita a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais estejamos intimamente comungando a atmosfera mental um dos outros. Isso significa que aquele tipo de pensamento que nos visita com mais frequência indica as ligações mais fortes que nós temos. Isso é necessário reconhecer e verificar. Aquilo que eu penso com muita frequência, que é o meu desejo maior, que é aquilo que me visita a mente o tempo todo, denota a natureza de espíritos que eu me ligo. Eu penso em fazer o bem o tempo todo, eu penso em ajudar as pessoas o tempo todo, eu penso em levar a alegria no meio que eu vivo, eu penso em trazer a paz para o meu lar, eu penso em cuidar com carinho das pessoas. Eu só estou sendo aí cercado por espíritos bons, amorosos, eu estou ligado a esses pensamentos harmoniosos. Agora, é frequente, é diário, é quase todas as horas do dia, são apenas pensamentos ligados, por exemplo, a um vício. Então, esses espíritos eu me ligo mais intensamente. Então é aí que nós podemos fazer o diagnóstico do que nós somos, de qual a natureza de espíritos nós estamos mais ligados, e trabalhar por mudar isso. Porque se criação mental é algo que se estabelece de modo, às vezes, imperceptível, nós vamos sendo deixados levar pela vida e vamos criando essas ligações, a mudança desse quadro exige a nossa atividade, o nosso esforço ativo. É o nosso querer, é o nosso desejo. E a gente reconhecer que algo já não deve ser mais por nós cultivados, que esses pensamentos já não devem ser mais alimentados por nós. E a forma é substituição. É a gente trocar realmente a natureza de pensamento. Eu realmente, quando eu penso, por exemplo, de maneira excessiva em possuir, eu pensar que há algo além da posse do material. Quando eu penso que apenas o prazer dos sentidos é o que é o mais importante, eu começar a pensar que existe algo além, que está no domínio da mente, do espírito, que é sentimento, que é ideia, que é emoção. E refletir nisso é buscar a beleza em outras coisas do que aquelas que habitualmente nós consideramos como as mais belas, é buscar a importância em algo que é diferente daquilo que nós consideramos que é o mais importante. É buscar a satisfação em algo diferente daquilo que nós estamos usualmente buscando satisfação. É substituição. É despertar para outras realidades da vida. Porque o que é o vício? É a fixação em algo prejudicial em apenas uma coisa. Em apenas algo que é uma parte muito pequena da vida, enquanto que ela se expressa de maneira assim ao infinito. Então, quantas possibilidades nós temos? Quantas experiências muito mais gratificantes para o espírito podem ser alcançadas do que apenas a repetição de vícios? Mas isso é algo que necessita, então, uma dedicação nessa busca, uma reflexão. E nós vamos ver, então, para adiantar aí a nossa explanação, sobre algo que também caracteriza a nossa vida, está marcando a nossa passagem de tempo, que são as palavras que nós pronunciamos. Um copo d'água para mim, por favor. Que são as palavras que nós dizemos diariamente, que nós estamos o tempo todo produzindo e que nós não conhecemos e não percebemos o poder, a extensão que elas têm. Que é algo poderoso e que nós não percebemos. Esse tema, a palavra, é o tema de uma única palestra, que nós podemos explorar e descobrir o quanto a nossa palavra é revestida de poder. Mas hoje nós vamos falar algumas coisas sobre a palavra. Todos nós... Ah, apresentar a Hamed, então, que eu acho que vocês devem conhecer. Essa parte está no livro. Obrigado. Renovando Atitudes, no capítulo 27. Lá, Hamed, ele diz assim: todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente. Retemos essas mesmas informações ou não, realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. O que nós falamos todos os dias está criando um mundo ao nosso redor. E o que nós somos hoje é muito em decorrência daquilo que já foi falado para nós no passado. A experiência que nós temos com o mundo, com o universo, ela é muito pequena, mas é muito pequena. A maior parte do que nós sabemos, até sobre nós mesmos, é porque alguém nos falou, é porque alguém nos disse alguma coisa. A maior parte do que nós aprendemos é porque nós já estamos ouvindo outras pessoas ensinarem. Um ensina um pouco aqui, o outro ali, o outro vem dali, e assim nós nos construímos. Se formos comparar o que nós sabemos por experiência própria e aquilo que recebemos dos outros, é bem pequeno o que nós somos capazes de aprender. Então a palavra, ela é uma força poderosa, ela cria um mundo na vida da pessoa. E para que possamos exemplificar isso, vamos pegar o exemplo dos pais e os filhos. Há pais que educam os seus filhos sempre de uma forma muito negativa. Críticas excessivas, condenações sistemáticas, recriminações periódicas. Há dois caminhos para esse espírito: rebelar-se e fugir desse domínio, ou se fechar e acreditar que ele é realmente aquele nada que tanto se diz que ele é. E criar nele um processo ali de paralisação das suas forças. E isso é algo que vai refletir na vida desse ser por muito tempo, até que ele cresça, amadureça e consiga vencer esse condicionamento. Então, a palavra dos pais sobre os filhos tem um poder muito grande. Tem o poder de determinar o futuro dos filhos. Assim como palavras de encorajamento, de incentivo, de acreditar, de reforçar as características positivas, também pode determinar um futuro. Então a palavra, ela tem um poder de transformação na vida das pessoas. E nós estamos falando só de comunicação. E ainda há uma dimensão das palavras que é desencadear forças que estão além do mundo material, que estão no mundo espiritual. Há palavras que nós podemos dizer que elas são carregadas não só de ideia, mas de uma força também que vai em direção àquele que é endereçada a palavra. O Chico tem uma história impressionante, Chico Xavier, em que ele uma vez, muito apressado, saindo ali para o trabalho, quando ele ainda trabalhava no seu emprego, ele então, uma senhora queria falar com ele, ele estava meio atrasado e falou que atenderia ela à noite. E ele se despediu dela e foi adiante. Aí Emmanuel fala para ele: olha, volta lá e atende ela, conversa com ela, perca esses minutos, mas atenda. E ele fez o que Emmanuel mandou, voltou e atendeu a mulher, conversou com ela, esclareceu o problema dela e depois ele foi tranquilo, atrasado mesmo para o seu trabalho. Pouco mais adiante, Emmanuel mais uma vez fala para ele: agora olhe para trás e veja o que está acontecendo. Ela, ao dizer "vai com Deus, Chico, Deus te acompanhe", emanava junto ali daquelas palavras a vibração dela de amor que o envolveu completamente. Agora imagine, Emmanuel conclui o ensinamento, se você não tivesse atendido ela, se ela tivesse dito "vá com outra coisa", o que viria em direção a ele? Porque quando nós externamos alguma coisa através da palavra, é como se nós dessemos mais direção ao que nós somos capazes de projetar da nossa mente. Por isso que às vezes falar do nosso problema para alguém é tão importante, porque organiza as nossas ideias e faz entender alguma coisa. Então falar é algo tão importante que a evolução do espírito só foi possível porque ele adquiriu a capacidade de comunicação. Mas não dá para a gente aprofundar muito agora isso. Mas então nós temos que considerar isso, que tudo que nós falarmos estará criando um mundo ao nosso redor, estará criando algo em volta da gente. E tudo que as pessoas falam para nós, nós devemos filtrar. Devemos ter uma seleção muito grande, não acolher tudo que nos dizem. Porque muitas das coisas que as pessoas estão dizendo não é realmente o que elas querem dizer, não é realmente o que elas sentem mais profundamente. Então, não acolhermos tudo o que se fala e pensarmos muito no que nós falamos diariamente. Ele diz assim, olha, também, Hamed, reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas. Afirme-se doente todos os dias. Diga a você mesmo e às pessoas que você é fraco, que você não consegue. Você passa a acreditar nessa ideia. Você passa a se alimentar dessa ideia. Por isso que é tão recomendável, quando se visita um doente, não ir visitar a doença dele, é visitar a pessoa. Não é para ele ficar falando de doença. Às vezes a pessoa tem a necessidade de falar ali da sua doença, mas nós temos que conduzir a conversação para superar aquele momento da lamentação. Falar de outros aspectos ali da vida, falar de outras questões, para ajudar a pessoa até tirar a sua mente dessa situação que ela está vivendo momentaneamente. Porque aquilo que nós falamos e repetimos o tempo todo acaba se revestindo de uma verdade para nós. Há pessoas que usam até como uma estratégia de se induzirem a um comportamento. Afirmar, afirmar, afirmar tanto alguma coisa a ponto de acreditar que aquilo é verdade e viver de acordo com aquela verdade. Então as nossas afirmações têm um poder muito grande sobre a nossa vida. E quantas palavras nós não estamos hoje pronunciando e gerando muitas vezes desestímulo, desconfiança, medo, insegurança, quando nós reclamamos, lamentamos, quando nós trazemos à tona só as situações, os exemplos mais tristes da humanidade. Quantas? Então, selecionar de forma bem rigorosa aquilo que nós falamos, aquilo que nós reproduzimos. E não é só a palavra falada, a palavra escrita também. Hoje, com a facilidade de comunicação pelas redes sociais, muitas coisas boas, úteis, são compartilhadas, são transmitidas, mas em contrapartida nós temos muitas coisas tristes, deprimentes e infelizes também circulando. Ideias destrutivas alimentando a mente de jovens. Jovens buscando ideologias que a história demonstra que foram terríveis para a humanidade. Porque são palavras que conduzem as pessoas muitas vezes a caminhos totalmente inconvenientes para a evolução. Então nós temos que ter esse cuidado diariamente. E o nosso tempo de vida também está marcado pelas nossas ações diárias. Aquilo que nós fazemos todos os dias, aquilo que nós repetimos o tempo todo, está determinando o nosso futuro também. Também são grãos de areia do nosso tempo de vida. Joana de Ângeles, sábia discípula de Jesus, ela trata do poder que as ações repetidas têm em nossa vida, no seu livro O Ser Consciente, no capítulo 2. Ela diz isso, olha, quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Então o primeiro passo para a gente mudar algo da nossa vida é aspirar, é desejar. Se nós não desejamos algo, nós não vamos alcançar isso. Nós temos que querer alguma coisa para que ela tenha possibilidade de acontecer em nossa vida. Mas não basta apenas desejar. É necessário e é fundamental também isso. através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito como decorrência normal do querer. Quantas coisas hoje nós não conseguimos mudar na nossa vida porque nós só nos esforçamos diariamente para que elas aconteçam. Nós agimos o tempo todo para que elas aconteçam. Temos atitudes, por exemplo, negativas, perniciosas em relação ao próximo, sempre de reações negativas, e a nossa vida passa a ser caracterizada como uma pessoa negativa, porque só reage de forma negativa. Nós, muitas vezes, queremos a paz, mas nós só cultivamos pelas atitudes ações que geram conflito. E nunca alcançaremos realmente a paz. Porque nós estamos focando a nossa força realizadora na repetição daquilo que não é o que queremos. Então, se nós desejamos mudança na vida, nós temos que ter esforços contínuos naquilo que realmente nós queremos. Queremos um lar harmonioso? Queremos um lar de paz, de união, de entendimento? Nós temos que nos esforçar todos os dias para isso. E o esforço de paz e união no lar é a paciência, é a compreensão, é a tolerância, é o diálogo desarmado, sem agressão, sem ofensa, sem acusação. É o diálogo de tentar entender o outro e de aceitar como ele é. De demonstrar essa solidariedade, esse ato de a gente aceitar as pessoas como elas são. Porque esse é o direito fundamental que todo ser humano tem. E nós sabemos que é um direito fundamental porque nós também queremos isso. Nós queremos ser aceitos como nós somos, com as nossas imperfeições, com os nossos defeitos, com as nossas fraquezas, sem ninguém nos acusando, sem ninguém nos perseguindo por sermos como nós somos. Então, o outro, ele precisa essa condição também para se criar essa proximidade, esse respeito. Não quer dizer que nós vamos tolerar o que o outro faz de errado e fazer vistas grossas e nunca dizer nada. Mas sempre há uma forma mais fraterna, mais amorosa de orientar do que apenas acusar, do que apenas agredir. Sempre há uma forma de a gente dizer que algo está errado, mas sem necessariamente ferir o outro. Sem necessariamente tirar do outro a possibilidade de transformação. E muito do que ocorre entre as pessoas, de conflitos e de dificuldades de realizações inúmeras, é por falta de insistir no bom caminho, nas boas atitudes. É por falta de perseverança que nós ainda não alcançamos algo maior em termos de paz interior. É por falta de um empenho, muitas vezes, porque nós oscilamos muito ainda. Nós somos seres que vivemos atraídos pelo alto, mas ainda nos sentimos presos à terra. E vivemos oscilando, né? Uma hora nós queremos nos elevar, mas outra hora nós nos comprazemos com a condição mais primitiva da nossa realidade, daquilo que nós somos. Então, se nós queremos realmente evoluir e progredir, temos que focar os nossos esforços naquilo que é de superior da nossa vida. Os nossos ideais, os nossos bons desejos, as nossas boas intenções, os bons valores que nós já temos. É realmente acreditar que nós podemos, com o trabalho, com o esforço, alcançar aquilo que nós desejamos. Nós não estamos falando apenas de conquistas materiais, mas são principalmente as conquistas do Espírito. Tudo o que o Espírito deseja alcançar dentro de si mesmo, ele pode alcançar. Se nós já somos atraídos por essa ideia de que podemos ser melhores, é porque nós já podemos ser. É porque nós já somos, em parte, melhores. Só que depende de nós nos mantermos mais convictos nessa possibilidade e mais empenhados nas ações que nos levam a ela. E isso se faz no dia a dia. Isso se faz no cumprimento correto dos nossos deveres. Em fazer tudo de uma forma que nada tenha a nos acusar a consciência de que fizemos sempre o melhor. É isso que nos dá a segurança, que nos dá a paz interior, é isso que nos põe em sintonia com essa força extraordinária do bem que envolve o planeta. É a nossa integridade, é estarmos revestidos de honestidade, de ética, de compromisso com o bem, de bom caráter. É isso que nos fortalece. Quando nos deixamos seduzir por certas circunstâncias da vida e tornamos relativo o que é certo e errado, é aí que nós tropeçamos na caminhada. Quando a gente passa a fazer certas concessões na vida. Porque aí elas começam a nos comprometer. Então tenhamos sempre a resolução para o bem. Tenhamos sempre o direcionamento para as boas ações. E de tanto insistirmos nela, um dia elas passam a fazer parte da nossa vida. Um dia elas passam a ser naturais. Um dia nós não teremos dificuldade de manter o pensamento focado só no bem. Porque de tanto que insistimos, nós o colocamos nessa direção. Um dia nós não teremos dificuldade de praticar o bem, porque ele se tornou hábito em nossa vida. Mas de tanto que o praticamos, nós não teremos dificuldade de perdoar o nosso próximo, porque nós o perdoamos inúmeras vezes. Muitas vezes até por um capricho. Eu vou testar para ver se realmente perdoar é melhor mesmo, como tanto insistem em dizer. E de tanto a gente insistir numa atitude, ela passa a fazer parte de nós. Então, é a questão do esforço diário no bem é que nós seremos conduzidos a ele. É a disciplina, ela é fundamental. Então nós vamos concluindo, eu vou pular essa parte que nós já falamos delas. Nós vamos concluindo então que a nossa vida, a nossa evolução espiritual, ela é toda determinada por atitudes, por palavras, por pensamentos corriqueiros, diários, comuns. É aí que está o grande segredo da evolução. Ninguém vai ter um chamado especial como o de Paulo de Tarso. Ninguém vai ter algo muito especial na sua vida, porque são condições diferentes. Ninguém vai se transformar porque algo miraculoso vai acontecer na sua vida. Vai se transformar no dia a dia, nas experiências comuns. Até que estejamos habilitados um dia a receber um convite como Paulo teve a caminho de Damasco. Porque, apesar de ser quem ele foi naquele momento, ele, como espírito, já trazia conquistas para que o tornava capaz de entender aquele chamado de Jesus. Porque ele já havia realizado muito antes, embora estivesse em um aspecto ali da sua vida equivocado, aquela perseguição que ele movia contra os cristãos. Mas ele só pôde ouvir aquele grande chamado e transformar a sua vida porque é um espírito milenário que já tinha vivido muito antes. E já tinha adquirido muito dessa disciplina mental, muito dessa disciplina do pensamento. Então nada espetacular vai nos transformar. O que nos transforma é o dia a dia, é o nosso esforço, é a nossa dedicação no bem. É isso que é a grande força transformadora que hoje está disponível para nós. E para que a gente nunca menospreze o valor das pequenas atitudes, o quanto os pequenos gestos são importantes, vamos recordar a parábola do óbolo, da viúva. Jesus estava no templo observando os homens ricos, poderosos, dando grandes doações para o templo. Arcas com joias, com tesouros, com muitas moedas. Mas ele observa também a viúva muito pobre, que vai ofertar as duas moedinhas. E ele chama alguns discípulos que estão próximos e diz: ela é a que está dando mais. Porque ela está dando da carência dela, daquilo que a consciência diz que ela tem que fazer. Mesmo com dificuldades, ela faz o que é o possível. Então ela é a que está dando mais. Os outros estão dando do excesso que eles têm. Estão dando para a sua vaidade, porque eles querem mostrar. Mas ela, que doa só as duas moedas, é alguém que está fazendo o que lhe cabe naquele momento. E é por isso que é tão especial algo tão singelo, tão simples. Então aquele quilinho que às vezes a gente traz para o centro achando que não vai resolver problema social nenhum, aquilo é o nosso óbolo. É o que nós podemos fazer, é um quilo, é uma cesta básica, são 5 quilos, é o que nós podemos, é feito com amor, é feito com boa vontade, é o que nós podemos. O alimento singelo que a gente prepara no nosso lar, é o que nós podemos fazer, é com amor, então ele é o melhor alimento que existe ali naquele momento. A nossa vida, ela é muito simples, ela não é tão importante, mas fazemos da forma melhor que nós sabemos aquilo que nós fazemos, então aquilo é o mais importante naquele momento. É isso que vai nos tornando mais humanos, mais pacificados, mais harmonizados, e é isso que nos endereça a vivência do amor. É fazer tudo o que fizemos da melhor forma que nós conseguirmos, pensando no bem daquele que está recebendo. E ainda que seja muito pequeno o que estamos fazendo, tem um alcance muito grande. Nós vamos ver por quê, através do pensamento de Madre Teresa de Calcutá. Ela disse nessa frase isso, olha: nunca compreenderemos o quanto um simples sorriso pode fazer. Ela foi alguém que viveu profundamente essa ideia de que mesmo que você faça pouco, faça alguma coisa. Mesmo que a gente não consiga ter uma vida expressiva, que a nossa vida, mesmo sendo inexpressiva, que ela seja uma vida de plenitude, de realizações, em que tudo que nós vivenciarmos seja feito de uma forma amorosa. E ela, num documentário que gravaram a respeito da vida dela, ela deu o seguinte depoimento sobre o quanto as coisas pequenas podem ser importantes na vida. Não se trata de quanto se faz, do tamanho das tarefas. O que importa é o amor com que se faz. Somos seres humanos e para nós tudo parece pouco. Mas, uma vez tendo se doado a Deus, Deus é infinito e qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita. Porque Deus é infinito, não há medida para Deus. Já pensaram no alcance disso? De que a nossa vida, por mais insignificante que ela seja, aquilo que nós fizermos, se estamos fazendo com esse sentimento de entrega a Deus, aquilo é o máximo, aquilo é tudo que nós podemos fazer. Aquilo é, só um minuto, aquilo é tudo que nós podemos dar de melhor naquele momento. Então se torna infinito. Porque é algo que parte da nossa relação com Deus. É algo que é a nossa ligação com Ele, é a nossa parte no mundo. Então, o nosso dever diário, aquilo que nós podemos fazer no dia a dia, pode ser amplificado ao infinito, se nós fizermos com esse sentimento. Com esse estado de alma, de que tudo que nós fazemos, em razão desse amor pela criação divina. Por essa busca que se conta em centenas de milhões de anos que nós estamos, para um dia estarmos em comunhão com Deus. E serão nessas experiências, no dia a dia, que nós vamos encontrá-lo. Será na nossa vivência, no modo como nós lidarmos com o nosso próximo, é que nós estaremos na presença de Deus. Porque Jesus, ele nos ensinou isso, que amar o próximo como a si mesmo é semelhante a amar a Deus. É o único caminho que nós temos para tornar a nossa vida grandiosa. É o amor que nós imprimirmos em nossa vida, nas nossas relações, a tudo que nos cerca. É isso que torna a nossa vida grandiosa. E para que a gente encerre, então, com uma mensagem de Jesus, lembrando uma passagem que ele tem, do que ele disse para os discípulos. Qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade eu vos digo que não perderá o seu galardão, a sua recompensa. É o mesmo pensamento que ela expressa naquilo que ela fala. Aquilo que a gente faz com amor, com boa vontade, porque em nome de Jesus significa isso. Não é só falar da boca para fora. É fazer com aquele sentimento que ele vem nos dizer que tínhamos que ter. É isso que é estar em nome de Jesus, é quando nós desejamos a paz de Jesus, é isso. Que esteja realmente aquele amor, aquele sentimento fraterno profundo. Então aquilo que nós fazemos de forma amorosa, nunca se perde, nunca. É algo que permanece, é algo que ficará para sempre em nossa história. Então essa é a nossa mensagem para essa noite. Que Jesus abençoe a todos, possamos todos reconhecer que as nossas vidas são grandiosas pela simples condição que nós temos de sermos filhos de Deus. Muito obrigado, gente.